que eu falo pra Ben? 02. Gente, pastorizado via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama torre 11895, altímetro 1012, só que agora o tráfego está ingressando via Juliette. Gente, parte 1, chama lá no ponto de espera 1895, visual com tráfego na nossa frente, 10112, eu ajuste, 5972. Gente, eu vou ligar aqui pra Efraia novamente se aparece o Follow-me. Obrigado, 3178. Esse PROC prossegue com cautela, ele mostrou com os visuais. Negativo, comandante, a gente tem um documento aqui que chegou hoje. Inclusive, o senhor é o primeiro a pousar depois que a gente chegou esse documento. Chegou agora há pouco para nos dizer que não pode ter operação de aeronave sem o Follow-me entre os través do portão 06 até a remota. Afirmativo, então ele já chegou aqui. Já prossegui, obrigado. Foi. Salvador Rio, 5972, aproximando, ponto de espera da 10, pronto. 5972, a linha decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. A linha decola da 10, 5972. São 3398, descar 2000 pés, a gente permanece no 092, autorizado LS68, estão no 0, reporte estabilizado. Descar 2000, 1092, e LS X-ray, reportaremos estabilizado, já 3398. O 72 decolado aos 35, controle 120 decimal 8, bom voo. 08 é a volta, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, Rio 5973, decolou, cruzou 2300. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, saída da Euleda Eudes, subutório nível 320. Da Euleda Eudes, 320, Rio 5972. Queria coordenar a possibilidade de acender para o 400 com o centro? Ciência, Baixa da Nação, Rio 5972. 72. Rio 5972 autorizado, nível 400 como final. 400 autorizado, obrigado, 5972. Não precisa. Salvador, total 9908. 9908, Guarulhos, copia. Bora. Autorizado Guarulhos, 320, Aperzolu 16. Decola 10, curva direita, da Euleda Bridge. Controle 1208, aceno 5173. 310 é aprovado com formulada de pano. Decola 10 com curva direita, da Euleda Bridge, 1208 é o controle 5. 1273 no transporte do seu total 9908, subestionamento na TECA. Ciente, autorizado para subestionamento no pátio 3, no táxi. Autorizado, vai apontar o táxi, pátio 3, total 9908. Nossa, altímetro 1012. Altímetro 1012, livre pouso, tá 3398. Chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13325, boa viagem. Você pode repetir a frequência? 125, 1, alterna 13325. 125, 13325, tá bom. É. 3398, solo os 41, no livro direita, solo 12, um decimal 9. Livro direita, solo 12, 9. Paulo Salvador, boa noite, Otan 3398, 3398, Otan, boa noite, ingressa na Alfa e mantém posição antes da taxiway Kilo. Só vou ingressar no pátio 3, tem uma aeronave agora que está puxando, está impedindo a entrada. Olá, que eu estou ingressando agora na Alfa, vai manter a Alfa antes da taxiway Kilo para o pátio 3, Otan 3398. Salvador, total 9908, está pronto para o táxi. 4 a bordo, 3h25 de autonomia, alterna Galeão. Zona 9908, táxi em frente, via pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1012. 1218,95, tem livre táxi, vai apontar no ponto de espera, total 9908. 3398, ingresso na primeira esquerda, Kilo, remoto 09 do pátio 3. Ingressa a primeira esquerda na Kilo, remota 0-3-3-3-3-3-3-3. Paulo Salvador, é o TAN 3305, está ciente da informação Victor, para Recife, nível 330. 3305, só um minuto, a cópia. A linha decola da 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Tem livre elemento decolagem da 10, total 9908. Autorizado então Recife, nível 330, Pero Isque 50, decola da 10, curva esquerda Puca, Aracaju, 208 ao controle, 5162 ao transponder. É o Pero Isque 58, aerovia. Pero Isque 58, sim. Afirmativo, chama puxa essa nave. Chamará. É a vez do foguete 1 para puxa acionamento. É 22401 autorizado, chama ataque. Copiou? Afirmativo. Vai iniciar puxa e chamada para o táxi. 9908, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, muito graças, tenha uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9908, decolando a 6, boa noite. Total 9908, boa noite, contato radar, saída da EL, suba para o 320. Nível ascensão a nível 320, total 9908, possibilidade direto Leda, está presente? Autorizado Leda, total 9908. Opa, muitíssimo grato, direto Leda, o 9908. Dois, boa noite, autorizada a chegada Mari, da presente, vendo a proa de TAP. Desça para 4 mil países sem restrições, Azus 1092. Cara 6224, pronto para o táxi, 100 a bordo, 4 horas e meia, alterna Goiânia. 6224, táxi à direita via Índia, ponto de espera está na 0 Torre, 1895, altímetro na 012. Sim, táxi via Índia, no ponto de espera 1-18, decima 1-5, altímetro 1-0-1-2, o Xanã 6224. Frequência 118, decimal 95. É muito rápido. Entendi. Então, aqui, 118, decimal 95. Quebec acionamento, posição 612, Tan 3305. 612 autorizado, chama a táxi. Chama a táxi, Tan 3305. 4197 está localizado agora. Ciente, desça para 2000 pés, o ajuste permanece livre, ele é sexo e pistão no zero, reporte estabilizado. Desça para 2000, a unidade ele é sexo e reporte estabilizado, azul, 07. Xenar 6212, desça para 3000 pés, ajuste permanece. 3000 pés, 0012, 6212. Xenar 6212, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 060 para 2000 pés, com 2409 nós de igual speed. Reduzir velocidade para 2009. Redução 6212. Será 624, ponto de espera 10. 6224, linha decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. Azores Z50, Red, you copy? Na Natal, 3 horas e 30. Natal, 3 e 30, qual que é o B? 174. Está setorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera, 10, torre, 1895. Altímetro, 1012. Parte 1 no Índia, ponto de espera, 1895, 3305, boa. Azores 850, Red, you copy? Good evening, I'm trying to reach you on the 1-1. The front one for the clearance. May I proceed with you? Affirmative. It's the clearance, ready to copy. That's affirmed with that picture. Azores 850. Approved Lima Papapapa Tango. At level 350 via Upper Zulu 10. Departure only 10, left to turn. Papa Uniform Charlie Alpha Departure. And Zulu, India, Papa, Alpha Romeo, transition. Departure control 120.8, Skok 5176. So this way is 850 to Lima Papa Papa Tango, flight over 350, because Papa Zulu 10. We'll be after departure, left turn to Papa Uniform Charlie Alpha, and transition Zulu, India, Papa Alpha Romeo. On squad 5470, you'll be departure 120 at the moment. So it's 853. So it's 850-5176, is the squawk. Second, please. 5176 for squawk, so it's 853. That's correct, sir. Comrade, fire set up and push. What's your gate? We guess we are gate 10. Roger. Azul 4107, complete canal Xame Torre em 118.95, bom pouso. 1895 com a torre, obrigado, boa noite. Bom final de semana. Boa noite igualmente. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107, final de meia dúzia de milhas, pista 10. 4107, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 012. 1012 vai reportar baixar travada, azul 417. baixado e travado, azul 4107, final 3 milhas. Gente, livre pouso na 10. Livre pouso, pista 10, azul 07. Salvador Ground. Ponto de espera pronto, tá 3305. A gente mantém o ponto de espera. Mantendo. LS-6212. Gente, torre na frequência 1-1-8-3-1-9-5, bom pouso. 195, boa noite, 6212. Oi, Salvador, eu chamo 6212.